Atenção, aviso geral. Nós vamos ter que reiniciar um computador aqui, então a transmissão vai ser suspensa por alguns minutos. Nós voltamos logo em seguida. Não se impressione com isso. Vai ser agora, hein?